por quem habitará no teu santo lugar. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, te adorar. Com coração sincero, fala a verdade em amor e não difama o seu irmão. É fiel, tem paz e fervor, habitando em ti. Teu tabernáculo de amor, quem te teme nunca será abalado. Em ti confia, é sempre amado. Aquele que honra o não se deita, jura em verdade, mesmo em dor, com firmeza a vida aceita. Não empresta com usura, nem se deixa corromper. É sua armadura. Em ti, Senhor, eu quero viver, habitando em ti, Senhor, no teu tabernáculo de amor. Quem te teme nunca será abalado. Sempre amado, oh Senhor, meu coração deseja a tua habitação na intimidade da oração. Te busco, oh meu Salvador. Habitando em ti, Senhor, no teu tabernáculo de amor, quem te teme nunca será abalado. Em ti confia, é sempre amado. Faz o bem, nunca será abalado. Em ti, Senhor, meu lar para sempre, lado a lado.